Bom dia, Antena Web, para sexta-feira, dia 25 de março de 2016. O dia de hoje inicia-se de forma triste, apesar de ser um bom dia, Antena Web, e de, como é lógico, eu fazer de tudo para que, enfim, tenhamos todos um ótimo dia. E este é um dia especial para todos aqueles que acreditam na Páscoa, na Ressurreição, etc. Tudo o que está associado a esta altura na crença religiosa da religião cristã. Mas é impossível hoje não fazer referência ao que aconteceu em França e de alguma forma aquilo que nos cantava, contava o Graciano Saga, que também já nos deixou, ainda que por motivos de doença, mas como o próprio Graciano Saga relatava em 1994, ainda hoje faz sentido, infelizmente, e hoje mais do que em qualquer outra data. Há muito tempo que não acontecia uma tragédia destas, que desta vez acabou com a vida de 12 portugueses que vinham de Lausanne, na Suíça, e tiveram então na EN-109, creio, portanto, em França, um acidente que acabou por ser fatal para 12 dos 13 ocupantes. O único sobrevivente foi mesmo o motorista, que aparentemente terá adormecido. É algo que nos deixa refletir, e esta música do Graciano Saga muito mais nos deixa refletir sobre todas estas coisas que basicamente eu não diria que podiam ser evitadas, porque também não são os contornos do acidente, enfim, mas sabe-se que muito provavelmente ele teria adormecido ou que terá feito uma ultrapassagem perigosa. Certo, isso é um dado oficial, é que não tinha vestígios de álcool no sangue, pelo que terá sido qualquer um motivo compreensível, apesar de tudo. Somos humanos, falhamos, e desta vez a pessoa que mais sofre não foram nenhuma daquelas que morreram, mas sim o próprio motorista, que viu 12 pessoas perderem a vida ao seu lado, basicamente. São coisas que nos fazem pensar, e enfim, hoje é um dia triste para Portugal, porque vinham para cá 12 portugueses, 12 dos nossos, e acabaram por perder a vida. 12 imigrantes, um deles era uma criança de 7 anos, havia também uma pessoa já de alguma idade, com 65 anos, portanto, de várias faixas etárias, era uma família, basicamente. E é uma questão que nos faz sempre pensar de alguma maneira. Não é? Eu, pelo menos, eu tenho sorte de não ficar triste, porque eu não faço a mínima ideia o que é vir para Portugal, voltar para a França, ou para a Espanha, ou para... Nem para a Espanha sei, portanto, ou para onde quer que seja. Quer dizer, é uma coisa que eu não tenho que pensar nisso, porque já estou aqui em Portugal. Quer dizer, certo, eu fui de viagem uma vez à Roménia, mas... E foi aquela coisa de chegar a casa, realmente, mas eu fui de avião, voltei de avião. Não foi uma viagem tão longa assim como, por exemplo, quem vem da Suíça ou da Alemanha para Portugal. Tenho mais ou menos umas 20 horas pela frente. É muito tempo de viagem. O tempo parece que não passa. E felizmente eu não tenho... E quando eu estive na Roménia foram 6 dias, não foram meses. Não, eu não tenho a ânsia de chegar a casa como tenho um imigrante, por exemplo. E, enfim, é toda uma questão. Aliás, há muitas questões aqui, mas o mais importante é que hoje se perderam 12 vidas. Enfim, é uma situação, enfim, trágica, é a expressão mais correta. Mas enfim, são 3 horas, o nosso Bom Dia Antena Web vai durar esse tempo, e eu espero que possam desfrutar, apesar de tudo, da música e das várias rubricas que hoje vos trazemos. É meu apanágio fazê-lo sorrir, e apesar de termos iniciado este momento de uma forma mais triste, eu não quero que esse cenário mude, eu não vou aceitar que esse cenário mude, bem pelo contrário. Vamos dar-vos um extra para que possam sorrir apesar das adversidades. Hoje temos, como é habitual, a nossa rubrica Guia dos Astros. Também temos a nossa rubrica do João Marques, o Minuto de Saúde, o Acordo Ortográfico. Temos também o Estado do Tempo, temos as notícias, muitos motivos de interesse, e hoje vamos ter um momento especial para vos falar sobre os acontecimentos relacionados com o que vai acontecer na Antena Web a partir do próximo dia, o 4 de Abril. Quem já viu as notícias, já as viu. Quem não as viu, estão lá no site. Podem basicamente acompanhar em www.antenaweb.info/news.htm, mas pode também aceder, por exemplo, se está no site Rádio Antena Web, aliás, radio.antenaweb.info, pode também aceder a partir deste tem ali um link que diz principal no menu, e depois a partir daí vai encontrar as notícias da Antena Web. Bom, ouvintes, Guia dos Astros, depois vamos ficar com música dos Rapariga Elétrica, chama-se Querida Sara. Logo depois, Nasce um Mosquito, vai trazer-nos Democracia. São as primeiras duas nesta edição do nosso Bom Dia, Antena Web. Para já, Guia dos Astros. Oração por um dia, na voz de Jane de Paula. Guia dos Astros. Oi, pessoal, bom dia. Tô super feliz essa manhã. Olha, porque o meu guia astral, né? A minha previsão pra hoje, ó, tá demais. Então, Guia dos Astros traz previsões pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Bom dia. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Ariano, se agir de forma tranquila, poderá identificar onde estão os pontos fortes e fracos de suas atitudes. E assim, mantendo a calma, conseguirá melhorar os seus planos sem lutar por coisas que não vale a pena, tá? Nossa dica, confie no que diz a sua voz interior e viva o momento com muita paixão. Marrom é sua cor. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, sua sorte mede muita força, né? E olha que os assuntos profissionais tomem o rumo certo. Suas ideias poderão ser concretizadas e a tendência é que você faça excelentes contatos. É melhor olhar sua grana com atenção. Dica pra hoje, os astros estarão generosos na paixão, pois devem trazer alguém sob encomenda pra você. Olha só, cinza é a sua cor pra hoje. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminiano, seu carisma vai fazer com que as pessoas com quem convive falem espontaneamente o quanto admiram você. No setor afetivo, se tiver que tomar decisões importantes, só decida quando tiver segurança, ok? Dica pra hoje, é um período propício para tirar todas as dúvidas entre você e seu par. Cor pra hoje, azul. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, com certeza do que quer, você terá determinação suficiente para se lançar aos seus objetivos sem parar para ouvir o que as pessoas pensam de você. Vai se mostrar mais forte e isso estará refletido em suas conquistas. Sua garra levará você a atingir suas metas. Dica pra hoje, na paixão e no sexo, tente ir além da mesmice. Ouse muito mais na intimidade. Cor para hoje, preto. Que tal uma lingerie? Bem, gente, Guia dos Astros, daqui a pouquinho de volta, trazendo mais 4 dicas pra você. Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Sua cor, seu número de sorte. Querida Sara, deixa-me dizer, o dia nasce só para te ver. Ela tem de acordar para ir trabalhar e o mundo gira só por vê-la. Querida Sara, não vais levar a mal, mas tudo o que tu tocas torna-se fatal. E eu não posso deixar que tu leves-te mal.

na massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamá quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamá quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaços que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamá quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaços que o da trapaça. De volta, ouvintes, depois deste... Está muito parado. Eu não gosto disto assim parado. Eu quero isto mais enérgico. Hoje tem que ser um dia em que temos que ter mais força, mais energia. Bom, não era bem isto que eu ia fazer, não. Bom, vamos lá, mais energia. Exatamente. É mesmo isto. 10 horas 34 minutos, é sexta-feira, yeah! Ouvintes, já cá estamos! Depois deste momento musical, que acabou com Nasty o Mosquito, Democracia. Eu sei que a música é lenta, mas eu acho-a particularmente interessante e, enfim... Acabamos então de ouvi-la. Segunda parte, Guia dos Astros a caminho. Depois vamos dar as mãozinhas, porque vamos dançar com Baby Car, Roma Bangkok e depois os Larissa, que eu acho que é o grupo mais expressivo português lá fora. Eles trazem-nos Agora Eu Quero Ver. Pois é, vamos lá dançar então ao som destes temas. Mas antes temos aqui dos Astros com Jânio de Paula. Olá, bom dia! De volta a Guia dos Astros e fala pra você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião agora! Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, tudo pode ser controlado, portanto, em vez de sofrer. Quando as coisas não saírem do jeito que espera, tem que se adaptar melhor à nova situação. Nos assuntos do coração, a sorte ficará ao seu lado. Não crie algo para não se preocupar à toa, ok? Dica: a dois, saiba aproveitar essa maré positiva. No amor, a automedicação será um perigo. Cuidado! Verde é o sinal para você hoje, ok? Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginiano, se tiver uma coisa que não lhe faltará neste período é sorte, viu? Quem está em dúvida sobre os rumos profissionais poderá definir, finalmente, em qual dos seus talentos deverá investir para ter sucesso. Astral de sedução com quem ama. Dica da sua cor para hoje é o roxo, tá? O lado amoroso pode precisar de sua atenção, tá? Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libriano, se fizer um drama cada vez que uma situação não sair da maneira como gostaria, estará cultivando a tempestade, não a calmaria. Para encontrar a paz, você precisa saber reconhecer os caminhos que levam a ela. A hora é de decisões pensadas, viu? Principalmente no amor. Cor pra hoje, amarelo. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, olha só, bons momentos sopram, né? No terreno amoroso, é. Para os corações solitários, é hora de recorrer aos amigos para ajudarem como cupidos nas suas mais novas conquistas. Já as pessoas que estão comprometidas poderão ficar tranquilas. Tranquilíssimas, ok? Dica pra hoje, no amor os astros prometem uma semana de muita harmonia a dois. Cor pra hoje, lilás. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho de volta, Guia dos Astros, trazendo as quatro últimas previsões pra hoje. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Aguentam aí que a gente já volta, tá? Guia dos Astros com Jane de Paula. di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me. La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me. Le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando. De volta depois de Agora Eu Quero Ver. As mãozinhas no ar, minha gente. Porque tem que ser assim. Porque temos que fazer frente às tristezas, às adversidades. E é também para isso que eu aqui estou. São 10 horas 44 minutos. Por volta das 11, hoje a edição do nosso Bom Dia Antena Web. Eu ia dizer isto agora assim, por volta das 11. A nossa emissão da Antena Web não vai ser tão tranquila como habitualmente, porque eu quero mesmo que o ouvinte perceba o que é que vai acontecer a partir de 4 de abril de 2016. Deixem-me só mandar aqui uma saudação para o Emanuel Pereira, que eu não sei se nos estará a ouvir ou não, mas ontem participou, lembrei-me dele, da Sara Daniela, da Cristina Santos, da Patrícia, lembrei-me também da... Ora, agora esqueci-me. Lembrei-me de alguém que eu ia falar agora, da Daniela Costa, exatamente, da Daniela Costa, que não sei se estará na escuta ou não também, mas para todos aqueles que já nos escreveram ao longo desta semana e que fazem parte dos mais de 1000 visitantes que tivemos ao longo destes dias, o nosso enorme obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. E amanhã temos Praça Pública com a Liliana Senhorinho e Ostra também, que já com a Joana Santos. Agora, ouvintes, está-se a configurar o cenário para um momento histórico. Pois é, qual é que é o momento histórico? Eu partilho já convosco. Que é o seguinte: no próximo dia, domingo, dia 11 de abril de 2016, dia 10, aliás, de abril de 2016, corremos, entre aspas, o risco de ter duas emissões em direto em simultâneo. Ah, pois é. Se decorrer bem, no dia 10 de abril, entre as 5 e as 5:30, vamos estar pela primeira vez na Antena Web com duas emissões em simultâneo. Uma para a Antena Web Internacional, outra para a Rádio Antena Web. Está a desenhar-se em grande esta mudança para abril de 2016, ou para a partir de abril de 2016. Bom, 10 horas 46 minutos, Guia dos Astros. Logo depois vamos ficar com Cristi Dules e Mr. Juve. Che de Chisita e é Fata. Creio que é assim que se diz. Não é, Adriana Flore? De Chisita? Ou de Chisita? Decidida. De Chisa. Aí, Che de Chisa e é Fata. Eu estava aqui a ler, existe tantos Ds, tantos Ds. Eu confesso que agora me perdi aqui um pouco. Bom, mas enfim, de Cristina Dules e... Aliás, Cristi Dules e Mr. Juve, que é um dos nomes... Eu disse alguma coisa mal, de certeza, que a Adriana está a servir. A Adriana está aqui comigo. Eu não sei o que é que eu disse, mas alguma coisa disse que não foi bom, bem dito. Ah, Cristina... Pois é, Cristi, com Mr. Juve. E depois vamos ficar com a música de Dani Masso, Una Danza Contigo. Pois é, mas antes temos a Guia dos Astros, a terceira parte já, com a Jane de Paula. Bom dia, as previsões astrológicas estão no... É isso aí, de volta, Guia dos Astros, pra fechar a manhã de hoje, com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Bom dia, sagitarianos. Procure lidar com mais cuidado e gentileza com as pessoas próximas a você, claro, né? E perceberá o quanto tem a aprender com elas. No ambiente profissional, as pressões serão grandes. Evite, então, a todo custo, as brigas entre amigas, tá? Elas são dramáticas. Dica pra hoje: poderá surgir um grande romance, isso se você baixar a guarda do seu coração. Cor pra hoje, laranja. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, abra o olho com gente que fica elogiando vendo demais as coisas que você faz. Não revele os seus projetos a elas, nem mesmo algum plano para um futuro distante. Quanto mais segredo você guardar, melhor. Dica pra hoje. Será que você não tem se deixado levar demais pelas emoções e se esquecido da razão? Vamos brindar com vinho hoje? Bom dia! Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquariano, os astros enviam um conselho para prosperar nos assuntos amorosos. Procure se conhecer melhor e assim saberá perceber a imagem que passa aos outros e os motivos que levam as pessoas a se sentirem atraídas por você. Olha, atenção para nossa dica. Procure terminar o dia em paz consigo mesma e com aquela pessoa que você tanto ama, tá? Corra do amor, claro, dizem, é o rosa. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, neste dia procure deixar de lado as questões que lhe dão dor de cabeça. Os astros estão em festa no céu e isso se reflete no setor das amizades. Bons contatos, muita facilidade em desempenhar suas ideias. Dica pra hoje, viu? No amor, vai surgir vontade de ter mais carinho e atenção com seu par. Cor pra hoje, creme. Gente, final de semana pintando, Guia dos Astros, tá? De volta só amanhã. Amanhã ainda tem mais, hein? Sabadão. Então, um beijo pra todo mundo aí de casa, do trabalho. E a gente volta amanhã sim, se Deus quiser. Beijo, tchau! Pois é, que dequisita e fata, que bonita, que bela, sei lá, enfim, algo por aí. Mas não é que decidida, é que eu fui traído. Sabem o que é que se chama isto? Isto tem a ver com não ter... Eu vou dizer isto em espanhol e depois em português para que a Adriana também entenda, porque ela está aqui online. Ah, é, agora ela entende. Acho eu. Isto é o que faz não ter óculos. Então estou a olhar para o ecrã e a não ver direito. Falta de las gafas. Bom, agora sim. Cristi Dules, não é Cristina? Cristi Dules. Mr. Jové. Che de quisita e é fata. E logo depois vamos ficar então com a música de Dani Masso, chama-se de Dança. Uma dança contigo, eu não digo, é o que faz não ter os óculos. Tenho que arranjar aqui os óculos para colocar, porque isto. Sabem o que é? É da idade. Estou quase nos 30. Yeah, original. Yo, până la final, Mr. Juve pe poziție, cu Cristi Dules pentru toate fetele. Si, number one, yo, champion, am revenit în stil american, bang, bang, bang, bang, și restul e ca-ca. Ce dichizită-i fata, dar nu cu cereza, pe ea mi s-a pus pata, așa să reușesc. Mânca mă tata, că e prea bine fa, dar nici nu mă gândesc să nu reușesc. Ce dichizită-i fata, dar nu cu cereza, și-am să reușesc. Mă cam arătam dacă e prea bine fac, dar nici nu mă gândesc să nu reușesc. E fata oare, cine o fi oare? Că de mult n-am mai văzut așa picioare. Aoleu, frățioare, frățioare, cât e de tare, prea tare. Are din cap până-n picioare. Se face tăcere atunci când apare. Zâmbetul ei te lasă fără suflare. Mare, mare frumusețe, mare șucărime. Pe unde trece, face victime. Bine de tot, bine, bine de tot. Bine de tot și de ea nu mai pot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot. Pe vine s-o mănânc pe loc. Bine, bine de tot, bine de tot și de ea nu mai pot. Bine, bine, bine, bine, bine de tot, la ea nu am antidot. Ce dichisită-i fata, dar nu cu cereza, pe ea mi s-a pus pata, așa-mi să reușesc. Mânca morta, dacă e prea bine fata, dar nici nu mă gândesc să nu reușesc. Ce dichisită-i fata, dar nu cu cereza, pe ea mi s-a pus pata, așa-mi să reușesc. Mânca morta, dacă e prea bine fata, dar nici nu mă gândesc să nu reușesc. asta are, le are pe toate frățioare, că obține totul dintr-o singură mișcare. Nu știu cum face oare, de tot bărbații cad la picioare, de la mic la mare, zici că e vrăjitoare. Nu mă las oricât ar fi ea de impunătoare, că nu sunt prințul păcat să vin la ea călare. Sunt un hoț de dragoste, pasăre răpitoare, îi fur inima din prima încercare. Mamă cum arată, uite, uite cum arată, uite cum arată bucată adevărată. Mamă, mamă, mamă, mamă, de bună e, de mi-a furat mințile. Mamă cum arată, uite, uite cum arată, uite cum arată bucată adevărată. Mamă, mamă, mamă, cum să fac sucul ceresc, dacă nu nebune. Ce zici zi te-ai fata, dar o cuceresc. Mie mi s-a pus pat, așa să reușesc. Nu te-am arătat dacă e prea bine fac, dar nici nu mă gândesc să nu reușesc. Con locura, ven conmigo mami chula, que a mi lado va a estar segura. Tuve suerte en encontrarte, cuánto quiero conquistarte, sé que nada podrá separarme. Ven mami, aquí estoy yo, sin ataduras. Ven mami, aquí estoy yo, permíteme amor. Horas 58 minutos. Dani Masso, Una Danza Contigo. aqui o reggaeton a ouvir-se no nosso Bom Dia Antena Web, porque é sexta-feira, é dia de festa, tem que ser, não pode ser de outra maneira, temos que arribar, porque a vida é isso que nos obriga, não é? Ora então, vamos agora a Minuto de Saúde com o João Marques, depois temos mais dois temas, entre os quais, ou são os quais, Ponto Fixo e Miguelão, com Zé de Baixo, Zé de Cima. Eu acho um piadão esta música. Depois Nema-nos com Fazer Com Ela. Para já, um Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde desta semana foi falar com o professor Manuel Damas, conhecido médico e sexólogo, e perguntou-lhe algumas perguntas importantes sobre a sexualidade. Doutor Manuel Damas, a necessidade da definição da homossexualidade é realmente importante para uma pessoa se sentir feliz? Nós em Portugal, porque somos um país relativamente jovem nas questões da democracia e que teve muito peso da falta de democracia, do peso da igreja, do fado, eu adoro fado. Mas compreendo que o fado, o destino, a lágrima, a roupa preta, criou entre nós, enquanto população, uma determinada postura. Nós quase parece que temos vergonha de existir. Somos este país, neste cantinho à beira-mar plantado. Parece que temos vergonha em relação. Acho que nos consideramos menores em relação a outros países. Não. Portugal tem dado muitas provas ao mundo, inclusive agora. Nós estamos a sobreviver a uma crise pesadíssima e temos demonstrado, enquanto população, que somos capazes de enormes esforços. Mas convém também crescermos nesta questão da cidadania e dos afetos. A questão da bissexualidade. Na Marcha da Igualdade, nós levámos para a rua. Ao fim de 5 anos de existência, criámos a primeira Marcha da Igualdade em Portugal. Criámos a Agenda pela Igualdade e levámos 20 grandes temas das sexualidades. Ou seja, a violência doméstica, a sexualidade nos deficientes, a sexualidade nos mais velhos, as relações afetivas em pessoas com HIV, enfim, 20 grandes temas. E levámos também a questão da homofobia, da transfobia e da bifobia. É preciso nós acordarmos e crescermos para a maturidade cívica. Uma das frases que nós levávamos era: eu gosto de quem quiser, seja homem ou mulher. E esta frase tem um peso pesado enorme. Eu tenho direito a gostar, volto a dizer, desde com respeito, desde com consensualidade. Eu tenho o direito a gostar de quem eu quiser, seja homem ou mulher. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. E depois deste Minuto de Saúde, vamos seguir agora com mais música então. Já fui aqui dizendo que vamos ficar então com a música de... Primeiro, a música dos Ponto Fixo com o Miguelão, Zé de Baixo, Zé de Cima, e depois então, a música dos Nema-nos, Fazer Com Ela. Bom dia, não é 11 horas, 2 minutos. No meu bairro morava a Maria José, que tinha dois namorados, os dois chamados Zé. Zé de Baixo e Zé de Cima gostavam dessa mulher, os dois eram parecidos da cabeça até os pés. Um dia o Zé de Baixo foi passear com a Maria, encontraram Zé de Cima e foi um Deus nos acuda. Pularam pela

escolho esta canção. Ai, uê, lelele, estou aqui, vem para mim. Gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Ai, uê, lelele, estou aqui, gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Muito longe de pensar que ela me tinha na mão. Vai ter história para contar o que vai acontecer. Não sei como a conquistar, se é convido para dançar, se é convido para beber. Vai ter história para contar, pois vai. Estou num clima de paixão. Não sei como a convidar, tenho medo de falar. Vou cantar esta canção. Ai, uê, lelele, estou aqui, vem para mim. Gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Ai, uê, lelele, estou aqui, gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Volta! Hoje, sexta-feira, 25 de março de 2016, 11 horas, 11 minutos. Némanos, fazer com ela. E agora vamos chegar nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web com o Som da América, Coração Largado. Depois vamos chegar com o Chave de Ouro, a música chama-se Dole Folgas, ainda as Coqueluche com o Meu Peão e... Por fim, a Cristiana Pereira, que não ouvi há muito tempo e que hoje vamos ouvir com um tema que não é habitual. Eu costumo colocar aqui mais o Anjo da Guarda, o Onde Estás, enfim, estas baladas. Hoje vou colocar o É Tão Bom Ser Tua. Cristiana Pereira, que foi uma das entrevistadas na Antena Web e que basicamente está connosco. Não é? Vamos acompanhando a carreira desta artista, que é a Cristiana Pereira. Enfim, são coisas, não é? São momentos que ficam marcados. Olá, eu sou a Cristiana Pereira e estou convosco na Antena Web. Pois é, está connosco na Antena Web, Cristiana Pereira. Uma saudação especial também para a Cristiana Pereira, que, enfim, de alguma maneira está connosco. E ainda bem que assim é, porque é disto que o meu povo gosta. Vamos à música. Ficamos então com estes quatro temas e eu volto daqui a pouco para lhe falar então um bocadinho mais a fundo sobre o que vai acontecer a partir de 4 de abril de 2016. Até já! Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Banda, Som da América, o som que toca no seu coração. Pra te agradar, mandei vinho, mandei flores, ignorei seus amores, pus meu coração na estrada. Pra te agradar, eu brinquei com improviso, só pra ver o teu sorriso. A distância não é nada. Sem brincadeira, eu convido. convite é tentador. Quando me chama de amor, as minhas pernas bambeiam. Eu te confesso que o pensamento me rouba, mas essa paixão me sobra, o medo de ser feliz. Vem, me pega pela mão, me leva pro seu mundo, me fala de prazer num beijo vagabundo e faça seu momento mais apaixonado. Vem, é nessa aventura que a gente descobre que o medo é bandido, mas o amor é nobre. Me apanha que meu coração está largado. Sem brincadeira, convite é tentador. Quando me chama de amor, as minhas pernas bambeiam. Eu te confesso que o pensamento me rouba, mas essa paixão me sobra, o medo de ser feliz. Vem, me pega pela mão, me leva pro seu mundo, me fala de prazer num beijo vagabundo e faça seu momento mais apaixonado. Vem, é nessa aventura que a gente descobre que o medo é bandido, mas o amor é nobre. Me apanha que meu coração está largado. Dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, bem merece. Como sou um bom patrão, dou-lhes quando me apetece. Dou-lhe folgas, dou-lhes folgas que ela quer, pois merece o meu presente, ela trabalha com prazer. Dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, bem merece. Como sou um bom patrão, dou-lhes quando me apetece. Dou-lhe folgas, dou-lhes folgas que ela quer, pois merece um bom presente, ela trabalha com prazer. Ela é boa secretária e exerce bem sua função. Empregada exemplar, gosta de ser seu patrão e faz horas extraordinárias, seja inverno ou seja verão. Se precisar de uma folga, se precisar de uma folga, eu não lhe digo que não. Dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, bem merece. Como sou um bom patrão, dou-lhe-as quando lhe apetece. Dou-lhe folgas, dou-lhe-as folgas que ela quer, pois merece o meu presente, ela trabalha com prazer. Dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, bem merece. Como sou um bom patrão, dou-lhe-as quando lhe apetece. Dou-lhe folgas, dou-lhe-as folgas que ela quer, pois merece um bom presente, ela trabalha com prazer. Trata bem dos meus assuntos, é uma boa empregada, é o meu braço direito e a mim não me falta nada. É boa na internet, se preciso faz cheirão, e lá ganha outra folga, e lá ganha outra folga que lhe dá o seu patrão. Dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, bem merece. Como sou um bom patrão, dou-lhe-as quando lhe apetece. Dou-lhe folgas, dou-lhe-as folgas que ela quer, pois merece o meu presente, ela trabalha com prazer. Dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, dou-lhe folgas, bem merece. Como sou um bom patrão, dou-lhe-as quando lhe apetece. Dou-lhe folgas, dou-lhe-as folgas que ela quer, pois merece um bom presente, ela trabalha com prazer. É boa

Salve ouvintes! 11 horas 26 minutos. Cristiana Pereira. Eu gosto particularmente desta voz. Para mim, no meu entender, é uma voz muito bonita. Pois muito bem, ouvintes. E o que eu gosto muito nesta artista, a Cristiana Pereira, é que não é, como eu costumo dizer, autotunada, ou seja, natural. Ainda bem que assim é, é bom quando encontramos artistas que têm essa capacidade no nosso país. Pois muito bem, ouvintes, vamos agora falar um bocadinho sobre o que vai acontecer no dia, ou a partir do dia 4 de abril de 2016, porque são mudanças importantes e é também importante perceber o que é que vai acontecer a partir dessa data. Como já publicamos ontem no nosso site e também no nosso blog, já passei aqui na página, passo agora para quem quiser, não estiver no Facebook e quiser, portanto, acompanhar o nosso blog, a última publicação do Notícias IFAN, ou aquele tracinho, não é? IFAN, antenaweb.blogspot.com. Notícias IFAN, antenaweb.blogspot.com. E aí vocês vão encontrar na última publicação. Eu deixo o blog porque assim podem também deixar os vossos comentários. E neste blog, então, tem a notícia que fala sobre o que é que vai acontecer a partir do dia 4 de abril. Desde logo, uma mudança muito importante, que é o facto de todas as rádios, como o Canal 1, a Antena Best, a Sexta, a Rádio Zero, etc., passam a ter streaming. O podcast vai se manter, mas as rádios passaram também agora a contar com streaming. Dizer também que, e tem uma vantagem, porque se porventura, vamos imaginar que a emissão não se emite em direto, ela foi gravada e por algum motivo não passou no streaming, ela vai estar mesmo disponível no podcast. Com respeito à, portanto, à outra mudança relevante, é o término do Canal 2. Nós vamos estar parados na próxima semana praticamente a 100%, porque vamos estar a tratar de configurar todos os servidores, a tratar de fazer os devidos testes, também a tratar de, portanto, de colocar todo o material que é preciso para que no dia 4 seja tudo operacional, mas dizer também que então, a partir do dia 4 de Abril, o Canal 2 já não existe mais. Neste caso, a partir do dia 27, que é o último dia em que há emissões regulares aqui neste mês de Março na Antena Web. Então, no dia 27 de março o Canal 2 fecha e abrem-se as portas da Antena Web Informação. É verdade, a Antena Web passa a ter um canal dedicado só à informação, mas não é só às notícias. Não, a Antena Web não terá um noticiário diário, porque não pode tê-lo. Não pode, porque não temos, como é lógico, como é que eu posso dizer? Não é um canal que tenha essa capacidade de ter um informativo, portanto, hora a hora. Mas sim, é uma rádio que tem todos os motivos para ser de cariz informativo. Porque também é verdade que nós de hora a hora não teríamos muito a acrescentar. Até porque se o ouvinte tem os podcasts, não faz sentido repetir a mesma informação todas as horas. Mas ao inverso, temos sempre aqui a possibilidade dos ouvintes poderem ouvir programação diversa, relacionada com cinema, relacionada com música, ouvir debates, falar sobre videogames, falar sobre muita coisa, tudo é ela informação, mas, ou seja, Antena Web Informação, não Antena Web Notícias, porque notícias sim vamos ter, mas não será a maior parte da programação. A maior parte da programação será apenas e só a informação. Isto é, portanto, enfim, vamos ter, como é que eu posso explicar? Vamos ter, portanto, como eu digo, aliás, a programação de, muita programação do Canal 2 está também ela, ou irá estar presente na Antena Web Informação. Por exemplo, o RapaduraCast, o Nerdcast, o Papo Lendário, enfim, o Jurassic Cast também, ou seja, que também tem muito a ver com as questões do cinema, enfim, vamos ter, eu sei que muitos programas terminam em cast, porque são efetivamente podcasts. Também vamos ter, por exemplo, o Economic Rockstar, que é um programa que está também na Antena Best, na Antena Internacional, peço desculpa, mas vamos ter também um total diário, mais ou menos, de 3 horas e meia de notícias por dia, duas delas pelas Nações Unidas, uma pela, pela Rádio Justiça, o Giro pelo Mundo, enfim, e claro, vamos tentar sempre trazer mais informação, ainda há espaço neste canal. Também portas abertas para todos aqueles que quiserem fazer parte da Antena Web. Acho que a partir de agora com os streamings vai ser mais fácil que possa acontecer então desta maneira. Bom, e basicamente o que vai acontecer é isto. Também destaco aqui para o fecho de todas as rádios que não são, ou seja, que são Antena Live, excepto a própria Antena Live, mas as restantes, como a Relax, a Ritmos, a Fiesta, a Portugal, todas vão fechar. O porquê? Bom, o ouvinte é quem mais ordena e estas rádios não estavam a ter a aceitação que nós esperávamos e, como tal, vão fechar. Eu sei que duas delas têm, algumas delas, duas delas ou três delas têm apenas 2 meses, mas a verdade é que não estão a crescer como era o nosso esperado. Nenhuma delas, à exceção da Antena Live Portugal, não estão a crescer como esperado e, portanto, vão fechar as portas a partir de abril. Passam à rubrica canais em arquivo. Pois é. E também muda de estrutura a Antena Web Momento, porque a Antena Web Momento passará então a ter na sua estrutura. Passará a ter, como é que eu posso dizer, enfim, passará a ter programação que, por exemplo, está agora na Antena Web Internacional, os teatros, não só, mas também os teatros que estarão, então, basicamente a Antena Web Momento tem a lógica de ter coisas do passado, mas nem todas serão nossas, não é porque nós não tínhamos material suficiente. A questão é que não queremos ser apenas e só um repositório daquilo que fizemos. Queremos ser mais do que isso. Queremos trazer coisas novas, queremos trazer coisas que os ouvintes se calhar já conhecem de outras andanças, mas não conhecem tão ainda na Antena Web. E abrem-se também portas para todos aqueles, por exemplo, que querem trazer músicas ou programas de música do passado. Anos 70, anos 80, enfim. Que possam trazer aqui então programas deste género. Por exemplo, um dos novos programas que vamos trazer aqui na Antena Web Momento, que será exibido aos sábados, vai ser a Outra Europa. E é a Outra Europa, que é um programa para já produzido apenas por mim, terá este conceito de trazer músicas dos anos 70, 60, 50, enfim, o que seja, mas que não fizeram assim tanto sucesso. O programa vai trazer, aliás, ele vai trazer músicas sobretudo da Europa, mas não exclusivamente. Agora, vai trazer temas, enfim, que não ficaram para a história a nível internacional, mas que às vezes nos seus próprios países, sim, fizeram história. Holanda, Roménia, Alemanha, a própria França. E claro, também vamos abrir portas, porque isto é internacional, mesmo assim, abrir portas, por exemplo, àquelas músicas que fizeram muito sucesso na América, cá nem tanto, ou até na própria América, fizeram menos sucesso do que aqui na Europa, enfim. Haverá um pouco de tudo. O programa Outra Europa vai trazer-nos um ponto de vista diferente daquilo que nós conhecemos dos êxitos europeus. Também da música portuguesa, vamos ter, por exemplo, músicas que não foram singles, mas que porventura fizeram sucesso, ou seja, de álbuns que fizeram sucesso, ou então até não, mas são parte da nossa história, e que são especiais para muitas pessoas. Atenção, o Outra Europa vai ser um dos programas novos que surge exclusivamente para a Antena Web Momento. Outros poderão surgir a partir daqui. Vamos ver o que é que irá acontecer. Alguns programas mantêm-se no Canal 1, por exemplo, o Filhos da Noite. Aliás, peço desculpa, o Expresso 80, o Filhos da Noite vai se manter na Rádio Antena Web. Enfim, mas para todos os efeitos, o Lembra Dessa, por exemplo, vai passar para a Antena Web Momento, o Viagem Flashback também, E, portanto, vamos ter aqui motivos que certamente vão interessar os nossos ouvintes, recordando também que, por exemplo, o De Par em Par, o Ponto de Partida, o Verdades que Libertam, esses sim vão-se manter na nossa Antena Web Momento em exibição, porque, enfim, foram programas realmente que marcaram a nossa Antena Web, como todos aqueles que fomos exibindo, mas que marcaram realmente a Antena Web, e portanto vão ser exibidos. Por exemplo, aliás, como o Simply the Best também. O Simply the Best também será exibido nesta nossa Antena Web Momento. Por exemplo, um programa que também irá fazer parte, e que desde já também posso dizer, e que irá fazer parte, é o Happy Nation. O Happy Nation, que é uma rubrica do 3 em Ponto, vai sair para passar a ser um programa diário na Antena Web Momento. Vão ser mais ou menos 15 minutinhos de grandes recordações que nós vamos trazer aos nossos ouvintes aqui na Rádio Antena Web. Neste caso, na Antena Web Momento. Bom, motivos de interesse há muitos. Eu sei que isto só se vai perceber mais lá para a frente. Deixem-me só dizer-vos uma coisa. No dia 27 de março, no 3 de abril de 2016, à noite, ou seja, domingo, vamos ter por volta das 8 da noite, ou no Canal 1, ou na Rádio Interweb, ou nos dois, um simultâneo, portanto, que irá trazer, então, os principais acontecimentos desta nossa Antena Web, aquilo que vai mudar realmente na Antena Web. Ainda estamos em dúvida se irá ser às 8 da noite ou às 3 da tarde, porque vamos tentar conseguir aqui várias pessoas na nossa emissão. Vamos ver o que irá acontecer. Para já, é mesmo tempo de música, quando já são 11 horas mais 38 minutos. É verdade. E depois deste momento mais sério, mais informativo, Delfim e o Império Júnior com Mulheres Casadas. Ai, ai, ai, ai, ai. Depois, Emanuel com a moda dos beats afro. Também os Albatroz com Querida Amiga. E eu já tinha saudades desta música, muitas saudades, aliás. E depois os Bandalusa vão trazer-nos uma música chamada Cair na Gandaia. Pois é. Mas para já não vamos cair na Gandaia, vamos ficar com a música do Delfim, o Império Júnior, Mulheres Casadas. Esta música é um espetáculo. Vamos lá. Bom dia, Antena Web, com a Rádio Antena Web e comigo, Carlos, na parte até às 13 horas. Este mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mulheres casadas eu não quero que há perigo. O que eu não quero eu não dou ao meu amigo. A confusão pode ser de tal maneira, já todos são culpados, ninguém gosta da brincadeira. Mas uma vez que tu já estás envolvido, tens que ajudar o caso a ser resolvido. É bem verdade, a vida é assim, toma cuidado, senão é o teu fim. É verdade, a vida é assim, toma cuidado, senão é o teu fim. Quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito

mim a felicidade. Hoje vou cair na gandaia, arrumar um rabo de saia, vou-me divertir. Tudo que vier é lucro, não me preocupe, eu quero ser feliz. Oh, oh, oh, oh, oh, saudade, hoje eu quero alegria, cair na folia até de madrugada. Manda embora a tristeza e traz para mim a felicidade. Hoje para mim tudo compensa, não faz diferença, eu nem estou aí. Seja loira ou morena, grande ou pequena, eu quero ser feliz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, saudade, hoje eu quero alegria, cair na folia até de madrugada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, saudade, manda embora e traz para mim a felicidade. De volta. Ah? 11 horas 53 minutos. O nosso Bom Dia Antena Web está ao rubro. Está ao rubro, meus ouvintes, meus estimadíssimos ouvintes. Ora, e já que temos mais ritmo para esta edição de sexta-feira, já sabem que às 13 horas começa o Que No Decaiga com a Judite Mateo nesta sexta-feira, 25 de março. Vamos ter daqui a pouco então a Judite Mateo com mais um Que No Decaiga. Mas antes, ainda temos mais uma horinha de Bom Dia Antena Web. Dizer-vos também que daqui a pouco vamos ter o nosso resumo de imprensa, também o boletim trilógico. Enfim, motivos que até às 13 horas vão fazer com que fique ligado na nossa Antena Web. Depois de cair na gandaia do enorme Paulo Ribeiro e a sua banda, a banda Lusa, vamos agora ficar com Earth, Wind and Fire e a música Boogie Underland. Quem é que não se lembra desta música? Grande sucesso dos anos 80. Logo depois vamos ficar com música dos Electric Light Orchestra. Eu tenho muitas saudades desta música. Adoro. Eu conheci em 1999. Ela é mais antiga, claro. Mas eu tenho grandes recordações desta música. Aliás, ela é de Living Things, dos Electric Light Orchestra. Logo depois, Calvin West com Children, música de Robert Miles, que depois foi aqui então tocada novamente, feita novamente pelo Calvin West. E Bobby e Patsy Martin, aliás, Larkin, assim é que está correto, Belong to Me, You Belong to Me, são as próximas músicas que vamos aqui ouvir quando já são 11 horas 55 minutos. O tempo na vossa companhia passa assim a voar. Vamos à música. São efeitos sonoros feitos no momento. Isso é uma categoria. É Earth, Wind and Fire, Boogie Underland. Bom dia, Antena Web. away, it's like magic. Oh, rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. And you and your sweet design, you tell me. Onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. 12 horas, 11 minutos. Estamos na terceira e última hora do nosso Bom Dia Antena Web, que já é boa tarde, é um facto. Mas enfim, para quem ainda não almoçou, por exemplo, no mesmo caso, tem então ainda aquela chancezinha de dizer: não, não, ainda é bom dia, enquanto não almoço é bom dia. Tá bem, pronto. E depois de almoçar, aliás, eu acho é que depois de almoçarmos aqui é um bom dia, porque já estamos com o estômago cheio e tal. Estão mais contentinhos, não é? Agora, momento sério agora, porque temos o nosso resumo de imprensa. Pois é, o nosso resumo de imprensa, que como sempre vai começar com o Correio da Manhã, o noticiário, como é que se diz isto? O jornal diário, não é? O matutino, exatamente é isto, o matutino, que hoje estamos indo aqui. O Cônsul de Bordeles, filme baseado em Aristides Sousa Mendes, estreia-se nos Estados Unidos da América, conta o Correio da Manhã. Ainda a capa deste matutino, que traz os seguintes títulos: 12 portugueses mortos em acidente em França têm entre 17 e 63 anos de... foi a notícia que avançou o consulado português em Paris, dizer que este... porque este ano, claro, os jornais fecharam à meia-noite, dizer só que, efetivamente, já não é bem assim. Entre 7 e 65 são as informações mais recentes. Mísia canta para a Maia. Hoje, no auditório Senal Resit Rei. Portugal abre 6 novos centros de vistos na China. 12 portugueses mortos em colisão entre mini autocarro e caminhão. A Amnistia Internacional denuncia chocantes execuções na Malásia. E Bruxelas, atentados. Identificação das vítimas vai demorar semanas. Jornal Público. O Comediante dos Comediantes. O Tempo da Vida. Veneno e Antídoto. Editorial. Europeus têm de confiar uns nos outros. É pouco dizer que Cruyff foi um dos melhores. Travado plano avançado para um novo atentado em Paris. Jornal Diário de Notícias. Zika, suspeito de primeiro caso em Portugal por transmissão sexual. Convidados de Conselho de Estado. Não é inédito. Um estrangeiro, sim. Portugal envia mais 100 militares para missão no exterior. E já lá vão 1000. Grupo de Trabalho. Governo, Bloco, já estão formados. Draghi participa no Conselho de Estado. Governo lança programa sucessor do Novas Oportunidades. Presidente convoca o primeiro Conselho de Estado para 7 de Abril. Jornal de Notícias. Irmão Zel Bakraoui estava na lista antiterrorista dos Estados Unidos da América. Ana malhou no banho em novo videoclipe. Foi dado como morto, mas estava outro no caixão. Bruno de Carvalho admite mais processos a ex-dirigentes. Novo disco dos Lemon Lovers, editado nesta sexta-feira. Rolling Stones aterram em Havana para concerto histórico. 6 detenções e novas operações em Bruxelas. Agora o jornal Diário Económico. Interesses. Depois também aqui de interesses, os grandes desafios. Proporcionar meios. Bull and Beer. O mercado da dívida está em bolha. VW falha a apresentação de plano de reparação de motores a diesel nos Estados Unidos da América. VW, que já agora, só agora que eu percebi, é Volkswagen. Polícia francesa diz ter evitado novo ataque terrorista. Isabel dos Santos está disponível para retomar negociações com CaixaBank. Jornal de Negócios. Polícia francesa teve suspeito de planear atentado. Bruxelas pede detalhes sobre beneficiários do offshore da Madeira. Histórias por detrás da história, do dia 22 de março. Wall Street fecha a semana sem grande direção. O fim da globalização? O que penalizou o déficit de 2015? A agricultura diz que planos de vigilância e rastreio à BSE estão a ser aplicados. Jornal Hoje, Teatro Vilaré recebe Portugal Poético. Quaresma. Aqui está escrito quadragésima. As tradições da Páscoa do Fundão. Poupança das famílias bate mínimos e cai para 4,2% em 2015. Teatro na Rua das Gaivotas, 6. CaixaBank e Santoro não chegam a acordo sobre o BPI. Páscoa cá dentro para mais de metade dos portugueses. Aumento de 14% das adesões ao sistema Easy Toll na Quinta-feira Santa. Jornal Record. Deschamps poupa 4 na Holanda. Sucessão de Renato a ser tratada na sala. Na SAD, aliás. Onde é que eu vi a sala? Na SAD. Lyon é a melhor época da minha vida. San Lorenzo não dificulta. Processo de Alan Ruiz. Segundo Per passa com menor adesão. Argentina, Kun Agüero paga centro de treinos do Independiente. Crisland, novo a levantar a crista. Jornal do Jogo, o último do nosso resumo de imprensa. Cruyff. Eu também joguei no Ajax. Os sócios é que vão desenhar a camisola alternativa. Queremos mais 35 mil sócios. Bruno de Carvalho diz que pessoas não têm a noção da dimensão do clube. Base da equipa vai continuar na próxima época. Havia capangas a intimidar-me a mim e a minha família. E dei uma machadada valente e o futebol aparou. O nosso resumo de imprensa fica por aqui, mas temos mais música. Daqui a pouco o boletim trilógico com as temperaturas mínimas, máximas e atuais para cada capital de distrito. Para já, Love Kill Star do Freddie Mercury. Logo depois, Chutes e Pontapés com Circo de Feras. Ainda ouvimos também Englishman in New York do sempre memorável Sting. E depois, You're Beautiful do militar ou ex-militar britânico James Blunt. Para já, o inesquecível Freddie Mercury. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard, ruling your heart like stay forever. Love don't pay no bills. what you owe to the world. This is Antenna Web. Brilliant, my love is pure.

jamais tu ne comprendras. J'ai appris à travers ces larmes qu'il faut en aimer mieux que ça, que mes mensonges sont comme des lames qui tranchent et je n'y coupe pas. De volta, ouvintes, depois destes dois temas, vamos agora seguir com o nosso boletim meteorológico Tempo ao Tempo no nosso Bom Dia Antena Web, agora às 12h43. Estava aqui a ver a indicação de que há pouco a música dos Três Sudeste não tocou. Bom, eu peço desculpa pelo que aconteceu. Não sei o que terá acontecido, mas então a vê-los daqui a pouco. Mas para já, ok, pronto. Visto que esta música não tocou, eu peço já as minhas desculpas. Deixo-te então para já com o nosso boletim meteorológico e depois vamos passar então à música dos Três Sudeste. Como Começamos por Aveiro, como sempre. Cidade de Aveiro que tem período de chuva para hoje, com 9 graus de mínima e 17 de máxima. Vento fraco. E em todo o país, de modo geral, está assim. Beja com céu para o lado, 5 graus de mínima e 19 de máxima. Vento fraco também. E é como digo, vento fraco é o modo geral para o país. Bragança com céu com períodos muito nublado, 5 de mínima, 18 de máxima. Braga com períodos de chuva fraca, 6 de mínima, 17 de máxima. Vento fraco também. Castelo Branco com céu com períodos de muito nublado, 5 de mínima, 20 de máxima. Coimbra, períodos de chuva fraca, 6 graus de mínima, 16 de máxima. Évora, céu pouco nublado, 4 de mínima, 18 aliás de máxima. Faro, com céu pouco nublado também, 9 de mínima, 19 de máxima. Funchal, com céu com períodos de muito nublado, 12 de mínima, 19 de máxima. E a cidade da Guarda, com céu com períodos de muito nublado, com 2 graus de mínima, 13 de máxima. Leiria, céu muito nublado, 6 de mínima, 17 de máxima. E Lisboa, com céu com períodos de muito nublado, 8 de mínima, 18 de máxima. Cidade do Porto, períodos de chuva fraca, 7 de mínima, 15 de máxima. Porto Alegre, céu com períodos de muito nublado, 4 graus de mínima, 16 de máxima. Porto Santo, céu com períodos de muito nublado, 11 de mínima, 19 de máxima. Cidade de Santarém, com céu com períodos muito nublado, 7 mínima, 19 de máxima. Setúbal, 5, 20, vento, céu com períodos muito nublado. Cidade de Viana do Castelo, com períodos de chuva fraca, 7 graus de mínima, 15 graus de máxima. Viseu, também com céu com períodos muito nublado, 3 de mínima, 15 de máxima. Vila Real, com céu muito nublado, 5 graus de mínima, 17 graus de máxima. Santa Cruz, com aguaceiros fracos, 13 de mínima, 18 de máxima. Vento forte aqui. Horta, com aguaceiros fracos, 14 graus de mínima, 18 de máxima. Vento moderado. Angra do Heroísmo, com céu com períodos muito nublado, 14 graus de mínima, 19 de máxima. Vento moderado também para Ponta Delgada, céu com períodos de muito nublado, 14 graus de mínima, 18 de máxima. E vento moderado aqui para a cidade de Ponta Delgada. Pois muito bem, agora é tempo de dos Três Sudeste com Emotsi. Crei mai rău fără tine. N-au trecut nici măcar două zile. Ce dor nebun mă face iar să te sun. Sunt al tău, dar nu-mi e teamă să spun că am emoții. Iubire n-am fără un gram de emoții. Pentru mine ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce înseamnă tu pentru mine. După furtună apeline, războaie, pace, bine. Eu cu tine, eu fără tine. Doar mai sărac sunt fără iubire. Atâtea cuvinte spuse de tine mă fac mereu să sper. În viața am pierdut, am și câștigat, dar am rămas la fel. Emoții, iubire n-am fără un gram de emoții. Pentru

Christos Menidiatis, nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Estamos já quase no final, mas ainda há tempo para para um poema de Constantinos Cavafis. Este foi um poeta grego, geralmente considerado o maior nome da poesia em idioma grego moderno. Por vezes o seu nome aparece escritado como Constantino P. Cavafi. Enfim, e o poema de hoje chama-se À Espera dos Bárbaros. É como se chama este poema que vamos ouvir, declamado por alguém que só sabe fazer desta maneira, que é, como sempre, o Luís Gaspar, bem no fecho da nossa edição de hoje do Bom Dia Antena Web. Vamos ficar então com esta rubrica, a nossa rubrica Poetas, que figura sempre aqui no nosso programa, nosso Bom Dia Antena Web. Vamos então à rubrica, e eu volto daqui a pouco para as despedidas. Ouvintes, vamos então à rubrica, que é um pequeníssimo contratempo. Já está então a ser, já está resolvido. Ok, vamos lá então, e eu volto depois então para as despedidas. É a nossa rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Esperamos na Ágora reunidos. É que os bárbaros chegam hoje. Por que tanta apatia no Senado? Os senadores não legislam mais? É que os bárbaros chegam hoje. Que leis hão de fazer os senadores? Os bárbaros que chegam as farão. Por que o imperador se ergueu tão cedo de coroa solene e assentou em seu trono à porta magna da cidade? É que os bárbaros chegam hoje. O nosso imperador conta saudar o chefe deles. Tem pronto para dar-lhe um pergaminho no qual estão escritos muitos nomes e títulos. Porque hoje os dois cônsules e os pretores usam togas de púrpura bordadas e pulseiras com grandes ametistas e anéis com tais brilhantes e esmeraldas. Porque hoje empunham bastões tão preciosos de ouro e prata finamente cravejados. É que os bárbaros chegam hoje, tais coisas os deslumbram. Porque não vêm os dignos oradores derramar o seu verbo como sempre. É que os bárbaros chegam hoje e aborrecem arengas, eloquências. Porque subitamente esta inquietude? Que seriedade nas fisionomias! Porque tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Porque é já noite, os bárbaros não vêm, e gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem bárbaros, o que será de nós? Ah, eles eram uma solução! Chegamos ao final da nossa emissão, do nosso Bom Dia Antena Web. Foi um prazer gigantesco estar com vocês. Agora vamos ficar com Soraya Something e depois com a música Matanji de Maya. Eu sei, vai passar um pouco da uma da tarde, mas é assim que vamos fechar o nosso programa. Nós também temos um pouco mais tarde, não é? Portanto, justifica-se. Vamos lá então, ouvintes. Um forte abraço, obrigado pela vossa presença e amanhã cá estamos às 10 da manhã para mais um Bom Dia Antena Web. Sim, porque agora o Bom Dia Antena Web é de segunda a domingo. Portanto, amanhã estamos de volta. Um forte abraço para vocês. Até amanhã! Show you instead.